perdas involuntárias de urina. Pequenas fugas em pequenos jactos deste líquido segregado pelos rins. Sim. Usa produtos absorventes de higiene íntima para disfarçar uma incontinência urinária que ou que a envergonha. Contacte-nos já. Temos o produto para resolver esse problema. Criámos para si um dispositivo compactado, reduzido ao tamanho de uma simples cápsula que pode guardar no seu bolso, o qual, pressionado numa extremidade, se desdobra e transforma numa sanita, podendo assim fazer as suas necessidades em qualquer lugar e evitar a ansiedade de procurar uma parede, um muro, uma árvore ou a casa de banho de um estabelecimento comercial. Quando acabar de verter o seu fluido, pode desinsuflar rapidamente a sua sanita, voltando esta a ter as dimensões de uma cápsula, e o depósito será, por reação química, convertido em oxigênio e assim ajudar o meio ambiente. Em cada micção, estará a contribuir para a sustentabilidade do planeta. Compre já! Por apenas 99,99€, leve 3 pelo preço de 2 e receba uma cápsula de bidé insuflável inteiramente grátis, bem como um magnífico livro sobre o aparelho urinário. Já 111-222-334 e deixe de se preocupar com os esfíncteres. Tony! Dom, dom, dubin, dom, dom. Os teus pais são chatos. Todos os dias te massacram com preocupações. Oh, oh, oh, darling. Estão sempre a gritar contigo ou a chamar-te a atenção. Queixam-se das tuas más notas. Dizem que tens que estudar mais para não chegares atrasado às aulas. Para te deitares mais cedo e não estás na internet pela noite dentro a falar com pessoas que nunca viste. Ou a ver vídeos parvo. Gostam que saias à noite para te ires embriagar. Dão-te apenas 100€ de mesada por semana. 100! Chamam-te preguiçoso. Apreensivos com a tua alimentação e obrigam-te a comer coisas saudáveis. A ser bem educado. Não te deixam fubar. Nem mesmo só dar umas passas. não te compram aquele telemóvel de última geração que tanto desejas? Não te dão logo aquilo que pedes? E censuram aqueles seus amigos que fumam cigarros que não cheiram a tabaco, considerando-os má companhia? Muito bem. Os teus pais são uns doidos varridos. Estão mentalmente transtornados. E nós sabemos exatamente aquilo que podes fazer para te livrares deles. Já ouviste falar da instituição Dói Não Dói? Esta é a oportunidade de te livrares definitivamente desses velhos incómodos. I saw the face of the mummy last night. I fell in love with this hideous heart. Temos um estabelecimento muito pouco acolhedor, destinado ao tratamento e à cura de pais transtornados como os teus. It's just me. My mommy and me. Para que continuar a viver com gente atingida pela insanidade quando lhes podemos oferecer uma vida calma e normal? Here lie two mummies, wrapped close as can be. It's just me and my mommy. My mommy and me. Everyone shoot the moon, happy birthday pretty soon. Everyone is feeling fine, having a big kielbasa time. Ta-ra-ra-boop today, did you get yours today? I got mine yesterday, that's why I feel so gay. A nossa assistência especializada inclui quartos com camas de casal, com amarras duplas, refeições limitadas, medicação, coletes de força, algemas, choques elétricos, trepanação, banhos frios, lobotomias. Ou seja, tudo o que eles precisam para recuperarem dessa demência que só serve para importunar os teus hábitos. Os teus pais com um presente invulgar. Cuti, cuti. Everyone shoot the moon, happy birthday pretty soon. You don't know what I got, let me be your astronaut. Everyone shoot the moon, happy birthday pretty soon. Now girls don't play hard to get, just give us a little bit. Ta-ra-ra-boop today, did you get yours today? I got mine yesterday. That's why I feel so gay. Mantê-los sedados várias vezes ao dia. Obrigá-los compulsivamente a descansar. A não se importarem contigo. Uma estadia de sonho numa casa de gritos. Tens como pagar a estadia dos teus pais? Não te preocupes. Criámos uma linha de crédito com o apoio da qual podes resolver essa amassada. Podes pedir-nos um empréstimo e definitivamente dizer adeus a essa gente deslocada com a qual tens de viver. O melhor desta notícia é que podes ir pagando ao longo do tempo em prestações suaves, mantendo assim essas criaturas longe de ti para sempre. Thank you. ficar satisfeito com o simples internamento, pode sempre pedir que os torturem ou matem antecipadamente. Basta só avisar com 72 horas de antecedência. Agora já sabes, ficar longe de pais que perdem o juízo é um luxo que só a Dói Não Dói te proporciona. Liga já 101-01-02-022 ou consulta o site www.doinondoi.com e começa a planear o teu futuro. Eu ainda só tenho 32 anos. Nós entendemos o seu problema. A nossa companhia dedicou 20 anos a pesquisar os melhores métodos para estimular o envelhecimento e encontramos a solução perfeita para cada mulher. Creme Veteris reúne produtos de todo o mundo e é fabricado em laboratórios por cientistas internacionalmente reconhecidos, trabalhando com combinações revolucionárias de tecnologias inovadoras. Parte daquela indefinição de idade que oscila entre os 30 e os 50 anos. O nosso produto retira-lhe essas preocupações. Ao aplicar uma camada por dia, durante uma semana, a sua pele obtém os resultados desejados. Automaticamente, a sua pele passa a ter a aparência descuidada de uma bela e madura mulher de 78 anos. Certo? descobrimos que o segredo da beleza encontra-se na passagem do tempo. O nosso objetivo é reduzir o número de horas que cada mulher gasta em cuidados faciais. A linha Veteris acelera este processo de 20 a 30 anos, atuando em todas as camadas da pele. Acabou o stress de inspecionar a sua cara diariamente, no espelho, à procura de novas rugas ou cabelos brancos e de gastar tempo em dolorosos e dispendiosos tratamentos. Yes, you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. Graças ao Veteris, a minha pele envelheceu rapidamente 30 anos. O meu corpo parece mais desgastado, a minha pele está mais seca, sem brilho, fina e flácida. Just the way you look tonight. Já não tenho que me preocupar com o aspecto físico e os sinais graduais da imparável marcha do tempo que nos conduz para uma morte inevitável. Poupo horas na casa de banho, de manhã e à noite. O meu marido agradece e trata-me com ternura, como se eu fosse a sua mãe. Veteris liberta-a definitivamente do problema da idade. Literalmente. Procure-o nas farmácias e lojas de saúde e beleza. Está aprovado pela Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Idosos Precoces. Não ingerir. Deve ser aplicado apenas no exterior. Caso o creme entre em contato com os olhos, enxaguar abundantemente com água e contactar a linha anti-venenos. Fresh. Dogs Escort é uma agência de acompanhantes caninos de luz para aqueles e para aquelas que sofrem de solidão e querem ter um pretexto para saírem à rua com um motivo para dar nas vistas. How much is that hound dog in the winter? The one with the long mangy tail. I'll give you two bits for that hound dog. The one with a sad aching heart. For he looks so much like my girlfriend, I can't hardly tell them apart. Com esse propósito de sociabilização, temos uma variedade de cães e cadelas prontos para serem consigo. On their park bench like bookends, a newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. satisfazemos todo tipo de pessoas. Mulheres, homens, casais e até crianças. A nossa agência permite que tenha a privacidade desejada com o nosso cão, podendo percorrer ruas com ele, levá-los a parques, almoçar ou jantar numa esplanada, dar-lhes banho ou fazer programas à sua escolha. Disponíveis para o atender de imediato, oferecemos um catálogo com fotografias e sugerimos várias atividades. Das mais comuns às mais fantasiosas. Os preços variam entre os 800 e 6 mil euros diários, podendo escolher as raças disponíveis. Bulldog, Chihuahua, Caniche, São Bernardos, Labrador, Yorkshire, entre outras, e também, para os mais ousados, Pitbull, e também Doberman Pinscher, Rottweiler ou Husky Siberiano. Na zona VIP existem animais mais educados, que não ladram nem fazem trapaçarias, com preços variáveis entre os 4 mil e os 8 mil euros por dia. A tear, what is this little drop of water called? A tear, when you broke my little heart, this little drop of water appeared. Para os mais novos, dispomos de cães para as crianças não se sentirem deprimidas ao ver as outras crianças com cães nos jardins. Os preços oscilam entre os 500 e os 1000 euros. This is a lovely way to spend an evening. Temos avanças semanais e mensais com desconto. Garantimos qualidade do serviço prestado. Para mais informações, consulte a nossa página na internet www.dogsexcort.pt. This is a lovely way. O serviço respeita ao estatuto do animal menor e adolescente, portanto não permitindo o serviço com caninos com menos de um ano de idade. Do you promise? I now pronounce you. Sente-se pesada depois de um dia cansativo no trabalho? Sente-se extenuada e tensa e apetece-lhe um banho de imersão com uma massagem de relaxamento total? Temos a solução para si. Venha ver o nosso equipamento completo para a sua casa de banho. nossa solução é uma fantástica, maravilhosa, incrível casa de banho robotizada. It's you and me and we're in love. O equipamento é um prodígio composto por partes mecânicas, automáticas e circuitos integrados. Poderá controlar o seu equipamento através da voz. Serviço inovador está incorporado em todo o equipamento da sua casa de banho. E você pergunta: onde? Na sua banheira, que a seu pedido aciona umas delicadas mãos revestidas de silicone que entram em contacto com o seu corpo e proporcionam umas milagrosas massagens nos seus lugares mais prediletos. Você não tem que se preocupar com nada, apenas descontraia e usufrua desses momentos únicos e surpreendentes. Mãos não porosas e hipoalergénicas. Estas flexíveis mãos não porosas e hipoalergénicas mudam de temperatura de acordo com a sua vontade e estão programadas para funções complementares, as quais podem proporcionar sensações fantásticas que não são deste mundo. Que não são deste mundo, que não são deste mundo, não são deste mundo, que não são deste mundo, as quais lhe podem proporcionar sensações fantásticas que não são deste mundo. Seja a primeira a sentir estas incríveis sensações. As nossas sanitas podem ajudá-la não só a evacuar e a limpar-se, mas também a ter funções alternativas. À espera de quê? Seja a primeira a sentir estas incríveis sensações. I'm too poop to pop, and I ain't lying. I'm too poop to pop, just laying here frying. Salt and butter's ready and the fire is hot, but seems like I'm just too poop to pop. Too poop to pop, and I ain't playing possum. I'm too poop to pop, I do wanna blossom. Don't like the bottom, wanna get up on top. But seems like a sentir estas incríveis sensações. Está à espera de quê? I'm just too poop to pop, and I ain't lying. I'm too poop to pop, just laying here frying. Don't like the bottom, wanna get up on top. It seems like I'm just too poop to pop. Temos casas de banho robotizadas para homem, para mulher e para casal, com ou sem filhos. Todas as versões têm vantagens particulares a pensar na sua plena satisfação. Não perca mais tempo, ligue já 760105 e marque uma visita e venha experimentar as nossas casas de banho robotizadas. Está à espera de quê? A sua casa agradece e o seu corpo relaxa. E o seu corpo relaxa. O som pode influenciar o nosso comportamento de várias maneiras. Por isso, a empresa Soundlink, Sound Plus Feeling, apresenta-lhe um dos seus mais recentes métodos para desencadear processos mentais involuntários de manipulação através da adição de sons. Os preços variam pela intensidade da emoção pretendida. Pretende apenas estar no cinema ao lado de alguém, para parecer uma pessoa sensível, as músicas só irão custar 15 euros. É muito mais eficaz que uma cebola e não provoca aquela comichão desnecessária nos olhos. Para além disso, a Soundlink oferece também conjuntos de 5 temas musicais, destinados a provocar emoções diferentes e sucessivas: raiva, medo, alegria, tristeza e surpresa. Apenas terá de pagar 35 euros, poupando 15 euros. A Soundlink fornece também músicas adequadas para causar situações extremas de subjetividade, ao saber, por exemplo, da morte de um parente no funeral, na separação dolorosa de alguém muito querido. Ou quando pretende dar das vistas ou para ser entendido no assunto, manifestando uma emoção exagerada como, por exemplo, ao assistir uma ópera, uma peça de teatro, um concerto de música clássica ou uma exposição de arte contemporânea. Por 35 horas cada tema, poderá simular uma experiência intensa e transcendente. Parecer embriagado, transtornado, como se estivesse numa final de futebol, ao escutar música erudita numa sala de concerto. Não nos responsabilizamos por danos causados ao cliente. Para além de todas estas coisas maravilhosas, oferecemos também um cartão para acumular pontos. A partir dos 100 pontos, poderá ter uma música à escolha totalmente gratuita. Cada compra acumula no cartão 10 pontos. Ahá! Compras não feitas com cartão não acumulam pontos. Pontos não registados no cartão não serão válidos. Os pontos em cartões que não sejam fornecidos pela empresa não serão contabilizados. Quaisquer pequenas manchas arredondadas e de superfície interminada ou pintas nas faces dos dados ou nas peças de dominó também não serão consideradas. Visite o nosso armazém SoundLink na Avenida Joana Vasconcelos, em Rio de Moura. Ou o site www.soundlink.com em Lisboa. Quantos anos está casado ou junto com o seu parceiro? Touch me, tiger, when I'm close to you. Wah, wah, wah, wah, wah. Help me, tiger, I don't know what to do. Wah, wah, wah, wah, wah. Há quantos anos está farto dessa felicidade constante e da persistência de uma relação estável? Vontade de se separar, de romper com essa relação estabelecida, vinculada no amor, na partilha de sonhos, de sentimentos e expectativas? A nossa agência tem a solução para isso. Oferecemos todo o tipo de serviços necessários para acabar definitivamente com essa relação afortunada. Favoreça a sua sorte. Oferecemos um serviço de traição com preços muito convidativos. Temos colaboradoras ousadas, peritas em causar infidelidade, capazes de resultados espantosos nas rupturas de laços afetivos. Com os nossos serviços não tem como não ficar com sentimentos de culpa, abandonado e passar por um longo período de sofrimento com aquele ou aquela que ama. Garantimos um turbilhão de emoções nunca antes sentidas por si e pela sua família. Aproveite já esta oportunidade única de se livrar do relacionamento perfeito. Visite o site www.traição.com. e não corra o risco de ter uma relação feliz. Tem um amor incondicional para dar, mas ninguém para o receber. É saudável, fértil e quer um bebê, mas a sua ansiedade não consegue esperar 9 meses para o ter nos seus braços. Quer experimentar o sentimento de maternidade, mas não quer perder a elegância? Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. I'd like to play a little game with you, a little game especially made for two. If you come close, then I will show you how. Closer, closer now. Para a mulher moderna, preocupada com uma imagem exterior perfeita, temos a invenção que vai revolucionar o seu futuro. We've never played this little game before. If you relax, then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer. O gestador. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top. But honey, honey, don't stop. Esqueça o tempo que se perde com a inseminação artificial e as suas baixas taxas de sucesso. Esqueça uma espera de 9 meses. Com esta invenção, poderá ter o bebê dos seus sonhos sem dor, sem incômodos, sem demoras e sem a barriga inchada. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. Apenas precisamos de uma amostra do seu ADN e do ADN do seu parceiro. De seguida, colocamos as amostras na máquina procriadora e a nossa tecnologia de ponta combina os códigos genéticos de ambos, aplicando-a numa massa orgânica amorfa especial criada em laboratório. Manipulamos geneticamente as características desejadas para o seu bebê e 18 minutos depois a criança estará nos seus braços pronta para levar para casa. Se não quiser ter um filho para toda a vida, poderá definir geneticamente o seu prazo de validade. O gestador alterou completamente a minha vida. Eu e o meu marido queríamos muito ter um bebê, mas ter atos sexuais na ovulação, haver fecundação, ter enjoos e ainda esperar 9 meses é muito tempo e a barriga é um incómodo. Assim que ouvimos falar do gestador, decidimos tentar logo e não ficámos desapontados. Agora somos uma família feliz. Hot sausage and mustard, while we're in the mood. O meu emprego de modelo, perder a linha é impensável. Se não fosse o estador, não sei o que faria. Os meus pais tomam conta dos gêmeos com muita satisfação quando eu não estou em casa. Como sabem, não é possível eu e o meu companheiro termos filhos, naturalmente. Mas agora, graças ao estador e a uma amiga lésbica, o nosso sonho tornou-se realidade. Estamos muito agressivos e agradecidos. Adoramos fazer fotos da nossa criatura e mostrá-la aos nossos amigos. Gestador. Procure numa clínica perto de si e não perca mais tempo. Gestador. Chegou extenuado do trabalho e não lhe apetece cozinhar? Quer ir a um restaurante, comer uma refeição leve, mas não tem dinheiro suficiente para alimentar o seu apetite? O Cheiro Único é o restaurante que lhe proporciona tudo o que deseja. Comida rápida, pouco calórica e barata? Sim, isso é connosco e com os nossos restaurantes de bairro. Temos menus com concentração de moléculas odoríferas que não engordam e que não o levam à falência. Refeições de aromas que estimulam as suas células olfativas e as da sua família. Odores deliciosos de nutrientes que entram pelas suas fossas nasais. Temos também takeaway, música ao vivo todos os fins de semana e um ambiente com uma decoração shabby chic que o fará sentir-se em casa. As nossas ementas consistem em três categorias: as cheirosas, para começar a sua refeição, as sniffers, para apreciar um bom prato de cheiro, e as faltas de ar, as sobremesas ideais. Temos igualmente cheiros de pizza, de batatas fritas, de cachorros quentes, de hambúrgueres, de lasanha ou massas alimentícias para os mais novos. Para os mais novos. Só Somos uma cadeia alimentar que lhe oferece fragrâncias que pode saborear por muito pouco dinheiro. Fragrâncias. Venha experimentá-las perto da sua área de residência. Nós temos a solução para si. Se é um vegan e procura ter uma alimentação estritamente vegetariana, mas sente falta do sabor da carne ou da sua proteína, mesmo sabendo que todas as proteínas da carne se encontram nos legumes e leguminosas, worry no more! The solution is here! Agora poderá ingerir os nutrientes vegetais que quiser, com um agradável sabor a carne! Que delícia! I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care. Para quem tenta abster-se do consumo de alimentos animais, temos alimentos vegetais saudáveis com aromas naturais criados artificialmente que lhes permitirão desfrutar do sabor da carne ou produtos derivados do corpo de mamíferos ou aves. Poderá comer uma berinjela com sabor a bife do lombo de vaca, ou rabanetes com sabor a iscas, sem toda a crueldade necessária de matar os bovinos que nos rodeiam e sem todas as células cancerosas que se encontram na carne. Animal crackers in my soup, monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, oh gee, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make them jump right through a hoop, those animal crackers in my soup. Agora poderá desfrutar do sabor da carne sem sentir remorsos. Animal crackers in my soup, monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, oh gee, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make them jump right through a hoop, those animal crackers in my soup. Se lhe apetecer um tomate com sabor a cheeseburger ou um pimento com sabor a toucinho, poderá encontrar tudo no nosso restaurante online. Gosh, oh gee, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make them jump right through a hoop, those animal crackers in my soup. Come in! Well, well, well, look who's here! I haven't seen you in many a year. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Baked a cake, baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Reserve já a sua mesa, veja as nossas emendas em PDF. Escolha e encomende no site www.souestupidaeacho-que-preciso-de-carne-para-viver.com e aguarde com dignidade a entrega ao domicílio da sua refeição vegetariana, individual, média ou familiar, aromatizada com aditivos químicos que simulam o sabor da carne, dos ovos ou dos laticínios. Os nossos colaboradores deslocam-se a pé ou de bicicleta para proteger o meio ambiente. what you do. Você assume-se como uma mulher moderna, confiante, com personalidade e não liga aos estereótipos impostos pela sociedade? Mas diz coisas do tipo... Oh, sinto-me miserável. Sou tão gorda e por mais que tente não consigo ser feliz. Oh. Oh, tento ter uma vida normal, mas não consigo com excesso de peso. Oh. Oh. Acho que tenho personalidade, mas pouca gente gosta da minha aparência obesa. Aliás, pouca gente me vê, porque raramente saio de casa. Ou ainda... Só por ter acumulação de gordura a mais, não significa que não possa ser sexy. Poder até podia, porém... Não me considero sexualmente atraente e não sei como poderei vir a ser com a minha enorme massa corporal. Sei lá bem. Todos nós sabemos que a inteligência e o poder de atração de uma mulher não se mede por ela ingerir comida em grandes quantidades e sem qualquer tipo de moderação. C'est la vie. Ou seja, uma mulher não é apenas aquilo que ela avidamente come. Esqueça. Não pense de um modo negativo. A solução para o seu problema nunca esteve tão perto de si. C'est la vie. Temos este fantástico livro de receitas para ajudar a não comer, o qual irá revolucionar a sua vida. C'est la vie. Sem qualquer informação gastronómica relevante, você poderá confeccionar pratos mínimos, desprovidos de qualquer interesse nutritivo, para passar fome de um modo saudável e económico. Bom, o verão está a bater à porta e chegou à altura das dietas malucas para as mulheres parecerem mais formosas. Todavia, em certos casos, esse objetivo parece inalcançável. Ao fitar no espelho tanto tecido adiposo, você só tem vontade de se suicidar, mas perdeu a capacidade física e mental para o fazer? Este livro foi elaborado a partir de receitas de subnutrição severa, existente em países africanos, para que não possa ter uma dieta equilibrada e assim alcançar os seus objetivos. Uns têm caloria a mais, outros a menos. ligue já para o 808-101-112 para obter este fantástico livro e começar a sua desnutrição. Juntos ao número crescente de gente elegante que passa fome. Sem conflitos, sem desastres ecológicos e sem deslocações, muda a sua situação alimentar. Alguém que lhe anda a tirar do sério? Devem-lhe dinheiro? Foi traído? Existem pessoas mais ricas, inteligentes e bonitas que você? Elimine já os seus adversários à distância de um clique. Apresentamos a nova tendência na tecnologia de última geração. A magnífica aplicação Papa. Programa de anulação de pessoas adultas. Com ela, nem precisa de sair de casa para tratar dos seus assuntos pendentes. Ugh. Ow. Ugh. Ow. Todos os seus amigos têm uma. Não quer ficar de fora, pois não? É fácil de usar. Basta descarregar a aplicação e começar a suprimir gente detestável. Uma aplicação que o deixa ser como um deus. Digite no teclado o nome do seu inimigo e assista ao vivo e em direto ao desaparecimento daqueles que lhe causam problemas. Graças a esta aplicação e ao nosso banco de dados, eles serão imediatamente erradicados para sempre. Sem perigo para o utilizador, esta aplicação envia um sinal ao telemóvel daquele ou daquela que odeia, fazendo-o emitir ultrassons capazes de desintegrar em poucos segundos. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Conseguirá assim cessar, sem demais preocupações, a atividade biológica dos seus adversários. Depois poderá conversar no nosso chat sobre as suas vitórias ou partilhá-las no Facebook, Instagram e Snapchat. Não acredita? Ouça alguns dos nossos utilizadores mais satisfeitos. Quando me falaram de Papa, a princípio tive receio. Sempre fui contra a interrupção involuntária da existência de alguém. Mas depois, livrei-me do preconceito. Escusado será dizer que esta aplicação mudou a minha vida e extinguiu-a dos meus oponentes. Agora vivo em paz e, ao mínimo incidente, uso rapidamente a aplicação para garantir a minha segurança. E...

Esta linha tem funcionários especializados no desentendimento familiar, que aconselham o abusador, com planos individuais de tortura, insultos, escolha de armas, técnicas para lhe baixar a autoestima, de incentivo ao consumo eficaz de álcool ou outras substâncias ilícitas. Dão apoio psicológico, bem como informação jurídica, tentando assim evitar uma conduta desleixada nas suas agressões. I wonder why. I'm sure you're always true, always true. Para se poder queixar, a vítima precisa de primeiro sofrer uma agressão condigna. O agressor físico ou psicológico é por isso uma figura fundamental para os seus parentes se queixarem e para estas instituições existirem e prestarem serviços de qualidade. How I loved you. Por isso criámos a linha Eat Us Up. He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Estar entre os melhores nesta atividade e escapar a uma denúncia e acusação de crime. O serviço de atendimento telefónico, anónimo e confidencial, é gratuito. Funciona 24 horas por dia e diligencia para garantir que o abusador se sinta o mais possível acompanhado ao longo do processo atacante e ajuda-o a tornar a vítima mais participativa e dependente. There she was. Just a walking down the street singing. Do a diddy diddy dum diddy do. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. Do a diddy diddy dum diddy do. She looked good. Looked good. She looked fine. Looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do a diddy diddy dum diddy do. Holding my hand just as natural as can be singing. Do a diddy diddy dum diddy dum. We walk on to my door. My door. We walk on to my door. Then we kissed a little more. Ligue 112-211-121. I knew we was falling in love. Falar pode ser uma ajuda. I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. She's mine. Waiting bells are gonna chime. If you need help, eat us up. Do or diddy diddy dum diddy do. We'll sing it. Do or diddy diddy dum diddy do. Do or diddy diddy dum diddy do. Os seus seios incomoda? Aborrece a ter de ouvir os seus ruídos intestinais ou do estômago, os zumbidos no ouvido e os estalos nas articulações? Não suporta ouvir o seu marido a ressonar? Os seus filhos estão sempre a fazer perguntas irritantes como: Mamã, posso pôr os dedos na tomada? Oh, posso beber a água da sanita? Não. Oh, porquê, mamã? Porque é água suja e fica mais limpa se puser detergente. Oh, shit. ou interrogam com frequência: Mamã, quando é que tu e o papá se divorciam? Ou dizem: Mamã, hoje não vou falar contigo, pois ensinaste-me que nunca se deve falar com estranhos. A sua sogra nunca está calada, detesta as discussões dos seus vizinhos. Há alguma coisa que não a irrita? Não? Simples. Luau, tchá, tchá, tchá. Luau, tchá, tchá, tchá. Temos a solução milagrosa para si. Um dispositivo gerador de silêncio, elétrico e recarregável. Um equipamento capaz de reduzir qualquer sinal sonoro ao mínimo. Um equipamento que impede a existência de ruídos, cancelando a sua audição. Para os mais exigentes e drásticos, temos ainda um amplificador de silêncio, que eleva os níveis de diminuição dos sinais sonoros abaixo dos valores superlativos de pequeno. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Este amplificador de silêncio está em promoção com 25% de desconto. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Com esta primeira inovação, não terá de ouvir nada durante todo o dia ou até durante toda a semana. E com o amplificador, ouvirá ainda menos do que consegue não ouvir, conseguindo assim atingir um nível excessivo de silêncio muito abaixo do limite tolerável. Nada perturbará a sua experiência fantástica de privação absoluta de barulho. Este aparelho impede-a de escutar os sons mais insignificantes. Nem o silêncio irá conseguir ouvir. O ar fica limpo de qualquer propagação sonora que possa existir e você nem isso irá ouvir. Visite já o nosso site www.silenciador.org para consultar os nossos preços e começar a ser mais feliz. Durante muito tempo, viajar no tempo foi apenas uma fantasia, algo só possível na ficção científica e que ninguém acreditava poder tornar-se real. Mas os tempos mudaram. Agora vai ter a oportunidade de emendar os erros cometidos ou corrigir transgressões do passado. Como? Pergunta você. E nós respondemos de imediato. Concebemos um aparelho inovador de transporte temporal que permitirá alterar o percurso da sua vida, assim como, consequentemente, a dos outros. Poderá estragar a vida de toda a gente que detesta. Thank you. É bastante simples conseguir uma vaga para se sujeitar a esta experiência de deslocação. Basta fazer uma transferência bancária de 1000 euros, enviar-nos uma carta ou uma mensagem por correio eletrónico com o número da sua conta bancária e descrevendo a asneira que quer tentar reparar. Nós iremos pensar no seu caso e dar-lhe uma solução. Temos em vigor uma campanha promocional. Se o seu erro for muito grave e exigir um complexo arranjo dos estragos causados, fazemos um desconto de 15%. Cada caso merece um tratamento especial. Se não foi ao seu próprio casamento porque estava ocupado na festa de despedida de solteiro da noite anterior, se, por lapso, não foi à festa de Natal da escola do seu filho e não ouviu imitar o José Castelo Branco porque estava nos copos com os seus amigos, se está arrependido de ter casado, se ter tido filhos, se está descontente com o seu emprego, com os resultados do seu clube de futebol ou por ter nascido, então aproveite. Viaje no tempo e suprima todos os maus procedimentos ou injustiças. Do you miss the box that you came in? Do you hate the cracks on the wall? Do you wish the person that made you never would have made you at all? Não pode perder esta oferta. Obtenha mais informações no nosso website www.viagensnotempolowcost.com. E mude a sua vida.